3897, chame centro Recife, 13325. 3325, 3897, muito boa noite. São 3603, chame a torre 1118, decimal 95. 1895, São 3603. O 567 chame Centro Recife 1288. 1288 ou 567? 1288. Afirmo 1288, vou no 567. Boa noite, Guardião 07. Boa noite, Guardião 07, para o Andina ou para o CAP? Para o CAP. Firme. Inicialmente para o CAB. Presente autorizado DCT, não há tráfego da terminal. Da presente DCT CAB, chama nacional o Bandeira 07. Alfa, Ponte Espera Torre 118-95, altímetro no 0 no 7, tem um bom voo, bom 9 até. Dados ao contato do guardião da aeronave. Está livre. Controle com 1940, boa noite. Contato radar, Sucol 360, vigilante. 360, vigilante na 040, quando possível, PROD LIDA. Gol 601, chame Recife 13325. Chama Recife agora 3325, gol 601, boa noite. Ou 940 autorizado da E. Autorizado da E, então, 940. 940 autorizado da E, alguma possibilidade de voar? Brilhe? Aguarde contato com o Centro Recife. Obrigado. Paulo Salvador, tá 3197. Galeão, nível 360, pêndulo 10, ESMAP. Nicola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Transponder 5425 e controle 1208, da 317. Após ESMAP, prossegue conforme roda do plano, vê? Afirmativo, após ESMAP, rota do plano, 317. Correto, da 397, portão 08, chame pronto, pushback. Camarada, obrigado. Alfa, ponte espera da 10, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 7, tamo bom, boa noite. 140, pode chamar o certo? Controle igual na 940. 940, Centro Recife, no 3325, alterna 251. 3325, Polo 776, sua identificação, chegada Mari, desse Matheus 050. Chegada Mari, 050. Voo no 273, vai passar 3000 na DAEL. Voo no 273, sabe o 360, contato radar vigilante. 360, no voo 1273. Autoriza a prova de DAEL, para o voo 1273. Autorizado, Léo. Guardião 07. Guardião 07 está buscado para Ondina, agora com 05 a bordo, está dominando na cidade de Santos, para atingir a linha do litoral, certo? Reporte na final de Ondina, o Guardião 07. Reporte na final de Ondina, 07. Chamo Centro Recife, frequência 13325, alterna 251. É, Centro Recife, 13325, 1251, bora lá, 1273. Frequência livre, Guardião 07. Sete meia gol, desce a 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizada final no 0.